Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Minutos do Em Transe, de volta à antena da Radar, nesta primeira meia hora conduzida por Ricardo Mariano. Vamos apostar em composições cheias de melodia e a trazerem uma espécie de exercícios contemplativos. Começamos com a música do argentino Federico Durán e o tema Pudo Tu Nombre Es Tobias. Boa noite, bem-vindos. Thank you. depois de Federico Duran, que foi quem abriu a emissão de hoje do Em Transe, seguimos com Dené e o tema Reading Then Eye Contact. Regressamos a um nome latino, Leandro Fresca, com o tema Quando el Sol Grita la Mañana. E damos agora a vez à música de Taylor Dupree, designer, artista, dono da editora 12K. Música inspirada nas composições de Earl Budd, chama-se Sleepover. Thank you. de terminarmos esta primeira metade do Entranse de hoje, estamos a fazê-lo com uma abordagem pós-rock a um tema ambiente dos Bears on Parade. Chama-se Blanket e é retirado This Is Not For You. O Entranse continua agora com o Ricardo Carvalho. Entranse, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Eu... Onde és que Começamos esta segunda parte da emissão de Em Transe na Radar com um artista que vem do Maine, chama-se Jason Les Calit e traz uma cassete editada pela NNA Tapes que, por sua vez, traz mais uma toada de sons atmosféricos, gravadores de fita e eletrónica dispersa, dentro daquilo que podemos ouvir, por exemplo, em William Basinski ou Tim Hacker. Agora, o regresso à dupla Greg Kowalski e Marielle Jacobson, os Date Palms, edição da Frill Jockey que transanda a Oeste Selvagem, desconstruindo e trazendo novos percursos para a americana. A segunda hora desta emissão de Em Trance contou com Jason Leskellett, uma cassete intitulada Archaic Architecture, ainda os Date Palms, as Dusted Sessions, edição da Frill Jockey, um trabalho que tem muito de deserto e oeste americano, tudo transposto para este universo ambiente. Depois ainda um trabalho de Bren Frost para uma peça produzida pela companhia australiana Chunky Move, peça dirigida por Erna Umardzdottir e Damian Jallet. Mais uma vez, Frost consegue traduzir em termos sonoros toda a atmosfera da componente coreográfica, que é aqui neste caso apocalíptica, grotesca, uma ânsia pelo controlo, consumo e devastação. Black Marrow, peça apresentada no Festival de Melbourne. E terminamos com mais um tema para V05, da dupla Evan Caminiti e John Porras, os Barn Owl. Tema que vai levar até ao fim esta emissão de Em Trance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Já sabem, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também acompanhar o programa através de facebook.com/radiotrance. Até à próxima semana então. Muito boa noite.